a time in someone's life when they find the things that matter. Now we're face to face. There's just too much to say. If I lost you, I wouldn't last another day. You're all that really matters. You'll always be my sweetest picture in this life, my saving grace. You're all that really matters. You know. No me without you. Just know me without you. Thank you. noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas vou dar-vos um programa cheio de baladas, todas elas lançadas em 2017. E vamos iniciar o nosso Riff Service com 3 bandas que são recentes, mas que os seus membros já são nomes muito tarimbados na cena do hard rock e também do metal. Vamos iniciar a sequência com os Place Vendôme, banda de que faz parte o vocalista Michael Kiske. E do álbum Close to the Sun vamos ficar com a música Strong. Para vocês, Place Vendôme, Strong. após Place Vendôme, ficamos com Tokyo Motor Fist e a música Love. E desta banda faz parte o vocalista Ted Pauley, vocalista dos Danger Danger. E terminamos esta primeira sequência com os Black Star Raiders e a música Cold War Love, música retirada do álbum Heavy Fire. E esta banda é uma banda que surge após o final das atividades dos Thin Lizzy. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com um nome bastante promissor da atualidade do hard rock, do hard blues. Estou a falar-vos de Aaron Killock e do álbum Cut Against the Grain. Vamos ficar com a música Just One Question. Para vocês, Aaron Killock, Just One Question. That's pushing me aside. Yes, it is, baby. got just one question. Won't you please answer me true? Após Aaron Kaylock, ficamos com o sueco Jim G. Dead e ficamos com a música First Time, música retirada do álbum Push On Through. E Jim G. Dead é o vocalista dos Alien, banda sueca de AOR. E terminamos esta sequência com os Lovell's Blade e a música As Much As I Can. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três bandas com vocal feminino, e vamos iniciá-la com Supernova Plasma Jets. E do álbum Supernova Plasma Jets vamos ficar com a música Hold You Close. Para vocês, Supernova Plasma Jets, Hold You Close. To describe how I feel, I never felt it.

Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Supernova Plasma Jets, ficamos com Red Skin Girl e a música Everyday, música retirada do álbum Mental Confusion. E terminamos esta sequência dedicada a bandas com vocais femininos com Free Rock Saints e a música Blue Pearl. E vamos agora para uma nova sequência com três bandas que têm um som mais rock and roll, mas vamos ter na mesma três baladas. E vamos iniciar com os suecos Bonafide e do álbum Flames vamos ficar com a música Under Your Spell. Para vocês, Bonafide, Under Your Spell. Brother Wolf. Raj Bonafide, ficamos com Burnt Out Rack. E do álbum Swallow, ficamos com a música Your Love Is All I Need. E terminamos esta sequência com os húngaros Asphalt Horseman. E do álbum Brotherhood, ficamos com a música December. E vamos agora para uma nova sequência. E do álbum About Time, dos Horizon, vamos ficar com a música Point of Return. Para vocês, Horizon, Point of Return. Comprehend as the day does start to fade through his head. Após Horizon, ficamos com Lionville e ficamos com a música Our Good Goodbye, música retirada do álbum A World of Fools. E terminamos esta sequência com Santa Ana Winds e a música Clocks, música retirada do álbum Santa Ana Winds. E vamos agora para uma nova sequência, e a iniciá-la está uma banda que em 2017 lançou o seu primeiro álbum, mas deixou todos os fãs de hard rock a querer mais, porque parece ter um futuro promissor. Estou a falar-vos dos One Desire. e do álbum One Desire vamos ficar com a música Falling Apart. Para vocês, One Desire, Falling Apart. Alive again. I'm Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após One Desire, ficamos com os On Rocks e a música The King's Call, música retirada do álbum Swedish Brew. E terminamos esta sequência com os Temple Balls e a música Under My Feet. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter uma sequência com três bandas que, apesar de relativamente recentes, já são nomes firmados no cenário do hard rock. E vamos iniciar com os suecos Eclipse. E do álbum Monumentum vamos ficar com a música Hurt. Para vocês, Eclipse, Hurt. Gonna hurt you. Every word that I'll say cuts deeper than a razor blade. This is gonna break you. From this day till you die, it'll never ever be the same. There's not a minute, a second from that ain't gonna hurt you. You will be begging on your knees to make it stop. You will be screaming out in pain you had enough. 'Cause when the storm is raging inside your heart, something's gonna break and stay there in the dark. This is gonna hurt you. Understand it. You have never felt your heart turning colder than you will. de jours j'aurai besoin de ce son. Chaque petit bruit qui était toi. Mais c'était le silence dans lequel on s'est confié. Partageant simplement la vérité. E após Eclipse, ficamos com os finlandeses Brother Fire Tribe. E do álbum Sunbound, ficamos com a música Shock. E terminamos esta sequência com os The Night Flight Orchestra e a música Genie, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Amber Galactic. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos ter três bandas especialistas em baladas, já desde os anos 80 e 90. E vamos iniciar a sequência com os Thunder. E do álbum Rip It Up, vamos ficar com a música Right From The Start. Para vocês, Thunder, Right From The Start. Can I do? I'm writing this song, and it won't write itself, and it's taken so long, but it needs to be said, and I can say it with all of my heart. I've loved you right from the start. trying to understand. Maybe there's a mystic force unraveling a plan. We're two roads winding in the dark. From the mazes to the riddles, just to take you round the bend. Last you showed to figure out, so now you just pretend. E é com Warrant que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Thunder e a música Right From The Start. Continuamos com os Aram Skaram e da novidade United. Ficamos com a música One Of Life's Mysteries. E terminamos com os Warrant e a música Faded. Música retirada do álbum Louder, Harder, Faster. E é com Warrant que me despeço do Riff Service de hoje. Aproveito desde já para dizer que o programa da próxima semana é dedicado a bandas canadianas. Portanto, se gostam de hard rock do Canadá, não percam. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Go spread your wings. Sammy was low, just watching the show over and over again. He knew it was time. He made up his mind to leave his dead life behind. Ooh. You feeling all right? Hey, hey! Hey! Hey! It's early morning, I quite awake. not to hide behind disguise, to let my heart reveal in time the belief inside that as long as we're together, I'll be on your side forever, beside you all the way. To love you come what may, now until the 12th of never, you will guide my life's endeavors. You're everything I need, you put the strength in me. You're in my heart.